pra bater cartão, pra ser patrão. Eu sou mais anda largado, um chinelo, um violão, tranquilão. Eu na fogueira curtindo a função, nos fone aqueles app eu de regata e bermudão. Eu não nasci pra bater cartão, pra ser patrão. Eu sou mais anda largado, um chinelo, um violão, tranquilão. Eu na fogueira curtindo a função, nos fone aqueles app eu de regata e bermudão. Tô firmão, hey! Tô firmão, hey! Tô firmão, irmão. Tô firmão, tô firmão, tô firmão. Deixa eu dizer então, assim ó. Até sonhei em ser patrão, pós-graduado, advogado. Mas a vida reservou alguns discos e um mic quebrado. Um violão barato, uns blocos de rima. Um beat no PC e um goró só pra ficar no clima. Já tive patrão sim, mas na real eu fui correr pra fazer rap. Pra não ver o social, minha mãe reclama. Diz que eu tô processo lento, sou daqueles que ainda cola. De bombeta em casamento, os homens passam. Meu pai questiona se eu vou trampar, se eu tô no corre do gym pra fazer vestibular. Eu sei que a vida cobra, mas não tô de segunda. Ainda não achei o melhor motivo pra acordar antes da uma. Minha sogra reclama, me difama, me reprova. Eu sou falido mesmo, tua filha me acha foda. Olha só no que deu, filha, larga esse moleque. Pra ouvir o teu sermão, ela prefere ouvir meus rap. Que tem meu chinelo, me arregato, bermudão. Sou pedreira, sou vila, sou fundo de busão. E deixa os bico falar, questionar, me julgar. Tô tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu não nasci pra bater cartão, pra ser patrão. Eu sou mais anda largado, um chinelo, um violão, tranquilão. Eu na fogueira curtindo a função, nos fone aqueles app eu de regata e bermudão. Eu não nasci pra bater cartão, pra ser patrão. Eu sou mais anda largado, um chinelo, um violão, tranquilão. Eu na fogueira curtindo a função, nos fone aqueles app eu de regata e bermudão. Tô firmão, hey! Tô firmão, hey! Tô firmão, irmão. Tô firmão, tô firmão, tô firmão, vai. Eu já tentei trabalhar, mas sempre preferi bermuda do que terno. Não quero foto engraxar, só quero rima no caderno. E ser feliz, buscando o que o meu coração pediu. E o que eu prometi pra minha mãe no dia em que o meu pai partiu. Ressuscitei o vulto, pra vingar a semente do mestre. Pra fazer o som correr, mais que a São Silvestre. Sem parar, ouvi pra ela dizer que nem ia vingar. Então tá nos hit, a nós no clipe. E ao invés de me vingar, eu fui trampar do jeito que eu sonhei e sempre quis. Se mata pra morrer rico, eu prefiro viver feliz. Sem ser omisso, microfonado, eu honro o compromisso, com a certeza de que Deus me mandou na terra pra isso. Tipo a profecia, nasci pra ser, não pra me parecer. Ela se cumpre toda vez que a rima chega até você. Tocando o coração, tipo uma oração. O céu é direção, vou transformando os dias em canção. Viva nós em primeiro, vencer a missão do guerreiro. Alguns riem de mim por não saber nem o porquê nasceram. Rio de vocês, alma cebose perdida. E o troco eu mando em forma de rap bom em cima das batidas. Pra bater cartão, pra ser patrão. Eu sou mais anda largado, um chinelo, um violão, tranquilão. Eu na fogueira curtindo a função, nos fone aqueles rap eu de regata e bermudão. Eu não nasci pra bater cartão, pra ser patrão. Eu sou mais anda largado, um chinelo, um violão, tranquilão. Eu na fogueira curtindo a função, nos fone aqueles rap eu de regata e bermudão. Tô firmão, hey! Tô firmão, hey! Tô firmão, irmão. Tô firmão, tô firmão, tô firmão. Mas eu podia estar melhor fazendo daquilo que amo, culto e careço. E que já é meu vício, o ofício que amo e mereço. Até me entristeço por não ter o que quero, fazendo da arte que gere, mas venero, que ensine e aprendo, que desse sustento pra mim, minha preta e o moleque. E o que escrevesse ao mundo, o mundo devolvesse em cash. Ah, se eu pudesse, veja só, se eu pudesse com rap me tornar um fifi de consentes pra suprir o déficit de moradia que preciso e dependo. E outra pros meus pais, as quais há muito eu ando devendo. Tava boneco doido, sorrindo de orelha a orelha, tomando Hennessy na taça, com os filé na minha grelha. Curtindo rivais no fone, um quadro meu na parede. Compondo hits bem à moda, balançando na rede. Mas olha, no entanto é um sonho, então tá. Eu fico imaginando, tocando do jeito que dá. Acreditando lá, no fundo que um dia se vá. Sorri o destino, esse latino, aguardando de cá. Alcançar aquilo que almeja, levando o tempo que seja. Pensando alto sobre esse salto, tomando uma breja. Quem sabe um dia seja, e a gente aí se reveja. Você na sala, vendendo os caras na capa da revista. Veja. Já pensou, malandro, hein? Lá na capa da revista, veja.